Era tanta saudade, é pra matar. Eu fiquei até doente, eu fiquei até doente, menina. Se eu não mato a saudade, é deixa estar. Saudade mata a gente, saudade mata a gente, menina. E saber o que é o desejo, de onde ele vem, fui até o centro da terra. E é mais além, procurei uma saída. O amor não tem, estava ficando louco, louco, louco de querer bem. E chegar até o limite de uma paixão, baldear o oceano. Com a minha mão encontrar o sal da vida. E a solidão esgotar o apetite, todo apetite do coração. Mas voltou a saudade, é pra ficar. Aí eu encarei de frente, aí eu encarei de frente, menina. Se eu ficar na saudade, é deixa estar. Saudade engole a gente, saudade engole a gente, menina. E saber o que é o desejo, de onde ele vem, fui até o centro da terra. E é mais além, procurei uma saída. O amor não tem, estava ficando louco, louco, louco de querer bem. E chegar até o limite de uma paixão, baldear o oceano. Com a minha mão encontrar o sal da vida. E a solidão esgotar o apetite, todo o apetite do coração. Minha, minha linha do horizonte. É monte atrás de monte, é monte. A fonte nunca mais que seca. A saudade ainda sou moço. Aquele poço não tem fundo. É o mundo e dentro, o mundo e dentro, o mundo e dentro. É o mundo que